meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão. Já chorei sentido de desilusão. Hoje estou crescido, já não choro não. Já brinquei de bola, já soltei balão. Mas tive que fugir da escola pra aprender essa lição. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão. O refrão que eu faço é pra você saber que eu não vou dar abraço pra ninguém torcer. Deixa de feitiço que eu não mudo não, pois eu sou sem compromisso, sem relógio, sem patrão. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão. Eu nasci sem sorte, moro num barraco, mas meu santo é forte, o samba é meu fraco. No meu samba eu digo o que é de coração. Mas quem cantar comigo, canta o meu refrão. Quem canta comigo, canta o meu refrão. Meu melhor amigo é meu filho.